do jeito que a galera gosta. E a gente chega chegando aqui no Ponte. Bora! Pra começar agora! Rouquíssimo! E aí, Marcelo? E aí, Duca? Tudo aqui, ó. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Um, dois, três, vai! É louco, amor! É crocodilo! Para o Thiaguinho do táxi, aquele abraço, moleque! Lá vem, lá vem! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração. E aí, Nedão também, aquele abraço, garoto! Ao teu lado agora, eu sou feliz, amor. Que? E aí, sapatão? Mas o destino agora me faz viver, sentir. Bora, Netão! Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. E o que? Porque meu gerente Murilo, como é que é? Meu parceiro Helder Gaia também. Janari tá feliz, pai Sandu ganhou. Engraçado. Agora, meu parceiro Tico da Pedreira. Bora, Adriane! Agora, agora, agora vem! Pra dançar, pra curtir. Ponte! J. Patrese. Nem meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. E o que? E o que? O sapinho dos humildes. O doidinho também. Os empresários da cena. Cadê o doidinho? Já tá com tese. Só tese. Vou gritar pro mundo. Qual foi, sapinho? Tudo que sinto por você. Da família Pressão, o Fagner também da Semiséria, tá todo mundo na área. Bora, Adriele, bora, Adriele, bora! Adriele, o Thiaguinho do táxi, tudo aqui, ó. O David, mais outra Adriele aqui também, ó. Filhos do empresário Adriano Parque. O Paulo também, a Petrobras, aqui comigo, um abraço. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. E agora? Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Um abraço também, beijão, aí, Jaque Almeida, aqui na retaguarda do Croco. Um abraço a você, Jaque. Tá comigo, tá no gigante. Olha o Eninho, só de boa. Quero te olhar, nem que seja de longe, te admirar. porra. Te admirando. Que toca é? Janela do meu. Lá vem, lá vem, lá vem bala. Baile do Patrese é bagulho doido. E aí, Brunão, como é que é? Olha a Jéssica, rapaz. E aí, mulher? Do camarão. Dando uma forma hoje. Linda de luar. Tudo feliz. Bora! Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar. Gigante crocodilo. Me faz feliz e mais inesquecível. E aí, Café Saúde? Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem. E o quê? E o quê? O teu sorriso levo sempre em mim. O meu parceiro também. Meu coração. Tudo ali. O Maico também da CB. Galera de Guaraci. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma. Tá bonito, tá lindo. Vem dançar. Foi lindo demais o nosso amor. O André e o William, a Bia Araújo. Você sumiu, me abandonou. E não deu valor. Segura. Bora o rosto, Leão, vai pra cima, meu irmão. É chope na mente. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. E o ar. Bora, Bacurau, bota a tese. Artigo, segura, garoto! Bate forte o meu coração. Dá ver o corpo. Desejo e paixão. Tade, tade! Vai! Gigante Crocodilo Prime. DJ Patrese. O top DJ do Pará. DJ Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Patrese. Pra cima! Então te liga, bora! Ainda não descobri por que me abandonou. Mexendo com o coração delas, ó. Em torno só de você. Bora, Miyagi, bora, Scooby! E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Ainda não entendi o que fez você partir. E aí? E aí? O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Quantas lágrimas derramei. Alberto Martins, aqui comigo também. Aquele abraço, Cristiano Ronaldo Paraense. Toma lá! O Paulo Lima, a Maria do Braço também, o Motor Abrão. É aniversário do meu parceiro Thiaguinho C10. E ele tá aqui, meu irmão Thiaguinho. Pode tomar uma hoje que tá liberado, viu, pai? Pitoquinho do animal. É aniversário do Thiaguinho, parabéns! Vai, vai, vai! E agora? E vem, vem! Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Fazer amor, fazer amor. Então toma, vai, vai. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. dançar. Então dance, bora! Foi! Banda Aventura. Toma deitada! Vai dançando aí, diga, sabe? Dá uma mão aqui. Foi culpa do amor. E o quê? Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. E aí, Drone do Barreiro? Sempre com a gente no animal. Aí, Drone, segura. Você é minha garota. Serginho Cambista, meu parceiro Serginho, tá aqui comigo. Foi culpa do amor. Eu gostava de você. É rouba logo. Desgraçado. O teu signo tem a ver. E aí, doidinho? O doidinho ganhou a aposta. Apostei com ele e perdi. Tá feliz, desgraçado também. Crocodilo Prime, a maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos. Porque termino. Agindo por impulso da vaidade. O Dizinho na produção também. A Juan. Deixando acontecer o nosso. O Bob da Coxinha. Melhor coxinha da TF. O mascote também. Memória, mesmo junto e misturar. São parceiro. Aí, Dudu! Abraço pra tu! Só o Fagner tá feliz. Paysandu ganhou. Vasco ganhou também. Campeão. É. Não valeu. Valeu, deu farelo. Assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Vira mais uma! Pegou com o Breno. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Patrese. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, quando Um, dois, três, vai! Eu vou revelar um segredo. parceiro Paulo, ele e a Carla. Casal Croco, meu irmão. Casal animal. Tudo feliz. Aqui também! Segura o Miyagi, aí, Carmen! Foi bom te amar, não consigo esquecer. Desculpe. Beijos seus, tão noite de amor. Oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E agora? Você nem pensou, não me deu valor. Não me escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. Bora, Jaine, bora, Jaine. Papa tudo, papai. Ó, vem logo igual o patati patatá lá de dentro. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar. Ela vai pra ali, pai. Sai de lá, sai da frente. Outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Toma esse bagulho pra endoidar agora! Ô menino, faz parte que esse negócio de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, pai? Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, e bota tudo nela, e bota tudo nela, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai virando tudo, vai, lourinha, vai, maquiada, ó, rede gaçada. Musicão, então bora! Se for um pesadelo, me acorde. Quem gosta de chamar o gerente Murilo. Não aguento mais. Marcante é coelho, papai. Deixa que vai embora. E não tá nem aí pro que passou. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio pressado. Bagulho doido! Vai descendo até o chão. Vai descendo. descendo até o chão. Vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar louco. E o que? E o que? E o que? Vai descendo até o chão. Hoje eu vou correr. Ei, hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar. Vai ficar loucão, então bora! Do Remo aí, joga tudo pra cima, galera do Leão, vamos lá, cadê a torcida do Paysandu, feliz da vida, galera do Paysandu, joga tudo pra cima, então bora que conhece, agora, agora, aquele velho uísque falsificado em 30 contas, Santorini, Pastel do Pato, meu irmão. Iago também. O Caio. O Caio do Ponte, tá comigo, se liga sabe também. Pra cima, meu irmão. Toma, toma, toma aqui. Tá mil grau, vai. Tá mil grau, tá mil grau. Agora. Tá mil grau, tá mil grau. As periquitas. As periquitas doida. As periquitas doida, doida. As periquitas doida. As periquitas doida, doida. As periquitas doida quando tô no crocodilo. Agora. As periquitas doida quando tô no crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, vira! Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Vai dando, vai dando. Ela quer dar pra você. Mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostete. Ela quer dar pra você. A jogada na minha cara. Lá vem, lá vem, lá vem. No piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. No piru. Olha o Milo Corari. E aí, Milo? No piru tá vindo aí. Lá, lá, lá, lá, lá. No piru tá vindo aí. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. É o rei do búfalo. Bufete. Bora, Milo. Você não tá me ajudando. Seu bofe aqui, Milo. Fala de fulano, de plano, mas ainda. Vai, vai! Os perreque é tchau, da inveja é tchau. Muita boa, vai, vai. Os perreque é tchau, da inveja é tchau. Aí, Josi! A boate saideira comigo também, beijão pra você, Josi! Cabo! Cabo! Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Dale que dale, que dale, dale que dale, que dale. Dale, meu top do Pará. Meu top do Pará. Bora que tá doido! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Bora, Bill! O Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. 3, 2, 1, agora! É do G! Bagulho doido! Você partiu meu coração. Esse pra todos. Patrese. Delso aqui com a gente, cara. Quer mandar um abraço aí pra galera, não quer? Sobe aqui, Delso. Não contou que pudesse mudar, que viria me amar. Vai falar do Repá. Roubaram o Remo, disco, ó. Nem um tiquinho. O Jorge Antes, porra, tá doido, é? Felipe Lopes aí, ó. Isso aí é o pai do Felipe Lopes, Jorge Anderson. Vem com o Delson pela minha cabeça. Engraçado do juiz lá. Agora vai sofrer. Desgraçado. Provado seu desprezo. Meu parceiro Jorge Anderson. Uma palavra aqui pra galera. Aqui no Ponte, seus amigos. Bora lá. Beleza, é o Croco. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. É o Carta Curió, beleza. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira. Um abraço à coordenação aí, o Café Saúde. Ao Renan, Baezinho, Marquês, o Álvaro, por esse evento maravilhoso, fechado com ponto show. E essa cobertura maravilhosa, é das melhores de Belém, o Crocodilo aqui, moleque. Não tem pra ninguém, viu? Aonde eles estão, em casa cheia, um abraço. Beleza, Patrese! Agora vai sofrer. Passa mal, pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Júnior Santorini. Só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. O Thiago também. Pode que as mina fica mal. Mãe do Maracujá. O Alan. Mãe do Rio aqui com a gente também. Vamos aqui rápido. Bora, a mina bora. Fica maluca. Vem dançando bem. Toma na batida, toma na batida. R.A. Boutique. Sempre fechado com o baile do Patrese. É Duque Gold na parada. Toda bandida gosta de pressão. Toda agora gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Olha a sequência de ladrão. Você é uma flor, filho do cabrão, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan. Vem dançar, vem dançar, vem dançar. DJ Lohan, DJ Lohan. Esse batidão aqui é doido. JK Boutique. E aí, nome de JK Boutique. Fechado também aqui, ó. O bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Patrese vai te pegar. Patrese vai te pegar. Patrese vai te pegar. Patrese vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Toma. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o baile do Patrese primeiro. Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é um verdadeiro puteiro. E o quê? Cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o DJ Patrese. Um abraço também. O maior presidente da Liga de Futebol do Curió. Galera do Curió, aqui com a gente. Galera do Curió, bora Café Saúde também, galera do Café Saúde. Aquele abraço a vocês. Tamo junto e me chegar ali no camarote do Café Saúde. Aquele abraço. Pega uma curar, só te matando mesmo, engraçado. Bora, bora, bora, bora. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Olha o Léo Moura GDS. Hoje é rock aqui, doido. Ó. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no Croco. Hoje eu tô no Croco e vai rolar o pé. Hoje eu tô no Croco e vai rolar o pé. Segura aí, novinha, que eu te levo. Segura aí, novinha, que eu te levo pro motel. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo, dando dentada de novo. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo, dando dentada de novo. Hoje é hot doido, eu tô pra ousadia. Um brinde pras novinha que começa a putaria. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Interesseira tá querendo nasa. Só porque não te quis e suas amigas eu vou pegar. E o quê? Interesseira tá querendo nasa. Porque não te quis e suas amigas eu vou pegar. Ah, deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Patrese, DJ Patrese, amor, eu sei. Charmosa, fechado! Mas vamos tentar conversar. É Penélope Charmosa! Do empresário Olhão! Empresário Olhão do Comércio. E Deise Miranda, da boutique Penélope Charmosa. Toma, toma de tapinha, toma de tapinha. E vai mexer nessa bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, mexer nessa bundinha. O destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. O Jajá, que é um super ângulo. Galera comigo, olha o Jajá. Talvez ela seja sua inspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. E o amor, e o amor? As nossas noites de amor. Tá bonito! Lá vem! No barco também, galera, tudo aqui, ó. Vira, vira, vira, mais uma, vai. Redondinho! empresários da SEAS em peso. Como é que é? Os caixa baixo também por aqui, ó. Eu mudei. Então muda aqui, ó. Vai! Dale, crocodilo! Nossa, Gino, bora! Olha a indiana, né, mano? Bora, nosso tuleão! Delira, delira, delira! Eu quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Vem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. É muito escroto. Já me apaixonei, sofri tão calado. Olha, Jaque Almeida também. Tá aí, verdade, e aí, Marcelo? Para ela e bora, Neguinho. Bora, Neguinho. Cara do grupo do Vasco Queimar também. Tá aqui presente com a gente. Eu te amei. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que o Thiago. Ele também. E o Hadley, tudo isso aqui, ó. Sei lá, doido do bagulho, não chama gelo, não, gelo. Pelo amor de Deus. Olha, a irmã da Pantaleão, a Jéssica. Tá aqui comigo. Olha a bicha Thiago também por ali. Vamos nessa. O Marcos também do Palio Rebaixado. Já aqui, ó. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Também. Pra Bonança! DJ Patrese! Aqui no baile do Patrese. Pedir um só sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta. E aí, Thiago Tormento? E a gente já... Um abraço a você, moleque! Valeu demais a nossa experiência. É só botar a mão na consciência. Não tava dando pra continuar. Valeu tudo em nome dessa nossa... Musicão, musicão! Temos que encarar a realidade. O que não é pra ser, deixa pra lá. Tá faltando, vai! Tá faltando. Vai rolar tudo! As melhores! Da terra. Eu sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Toca no coração dela! E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Por uma noite de amor. Bora, Chico! Um pouco tempo durou. Segura! Por dentro me consome. Um saco de gelo, diga só. Chica camarada, gente boa. Bora lá, bora lá. Não para esse bagulho, vai. Vai machucando tudo. Gigante Crocodilo Prime. Agora. Pensando que ainda sofro por você. O amor. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. Vem dançando, vem. Sua vida quer saber. E aí, Fagner da Sem Miséria. Aquele abraço a você, moleque doido. É do setor. É do setor. Bora, Fagner. E agora? Segue a sua estrada. E o quê? E o quê? Super fogo, velha guarda! Meu parceiro Scooby, bora Carmen! Tá todo mundo aqui, ó! Scooby é muita onda falando no celular, meu Deus! Fala inglês, esse desgraçado! Gato. Sim, o rato. Emoções, vamos, vamos, é nossa história. noite eu vou te amar. Vou desvendar os teus mistérios e sonhar. No mega preferido, porque te amo tanto. Tá nada, tá nada. Podia mandar abraço também, né? Já viu? Ricardo Rios, homem tá na área. O Thiago pegou a fuga, já viu? Vai mandando foto, tudo, mensagem, tá tudo certo. Vou cantar pra você. E aí, neném do comércio? E as suas pudesse contar as estrelas, contaria. Se eu pudesse juntar. Bora! Atenção, garçom! Bora, negão, pra cima, meu irmão! Desejo proibido e o consagrado DJ não. Aniversário do Thiaguinho no CD! E aí, Felipe Cadeirante! Tá aqui comigo também! É muito malandro esse Felipe aí! Segura! Conectando sucesso. Ei, mãe, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Vamos lá, vamos lá! Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E o batom, e o batom? Batom na minha camisa. Você dizer que eu mato aula sem problema. Porque eu e aí, Maicon da CB? Tô escondido hoje que eu vou brotar na tua base. Aí, Patrick! Cavalo Mango! Vai pertinho também! Aqui, ó! Mulher de verdade, com teu corpo no meu, vou matar o Júlio Favacho! O Pote! A Indiana! O empresário Adriano Parque também! O Sérgio Leone! O Adriano Parque tem que falar na patroa também! Empresária Carla! Aqui comigo! Vou matar sua vontade. Que tu bota na minha base. Vai rolar sexo à vontade. Então vem cheia de maldade. Com seus olhos que eu te quero, vai rolar sacanagem. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Olha o baile, olha o baile! Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Tá, senta, senta, senta, senta, senta, vai! Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Só o filé, tô vendo lá. Eu vou te machucar do grupo. Tchau, tchau, tchau. Balançando e as piranhas sentando. Barraco balançando. Pode sem camisa. Barraco balançando. Só entendendo inglês, desgraçado. Fode. Para mais, Lucas. Fode. Não dança, vai. DJ pra trazer. Vai dançando, vai curtindo. Hoje, e o baile tá rolando no ponte. Bora, Jessica. Bora, minha GDS. Tá comigo também. Amigos, olha a fantasminha. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje. Gaiola, fica de pastel do passo. Senta pro chefinho. Certo também, Carel. O que ele gosta. Não? Vai ficar chapado e vai. Gente, eu vou lá. Das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Tá mais. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de maluco. Pastel do pingo, é isso? Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai, pois é, do pingo, vai, vai voltar depois. Vai, vai. Toma, toma, toma, toma. Tá pagando. Só gostosa. Toma, toma, toma, toma, só gostosa. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, bicha minha sainha. Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Que eu tô danadinha do semana pretinha. Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Você é de gaçada aí, mano? Cai tipo cachimbo. E agora, agora é contigo, vai. Patrese. Vai tá gostosinho, vai. Coisas da vida. A minha ex. Não, não vi, não vi. Tem que ser bem alto, vai. Coisas da vida. Minha amiga. briga, isso complica. Que às vezes bate. Vem até J Esporte! Ela... Fortíssimo Arthur Diniz! É dessa puta... Do grupo Las Vegas! É amiga todos. Vem até J Esporte! Já tô ligado. A verdadeira paga na hora! Da, é desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai sendo, vai sendo, vai sendo. E aí, Marlon? Outra... O céu do Marlon, segura! Do Marlon, ele tá comigo também aqui, ó. Eu matei a vontade da minha ex. Por ter que pariu mais uma vez com minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Por ter que pariu mais uma vez com minha ex. Por ter que pariu, matei a vontade da minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Por ter que pariu, matei a vontade da minha ex. Por ter que pariu mais uma vez com minha ex. Várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapá, papapá, papapá, papapá, vai, vai, vai. Cadela, vai, vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, vai. Olha a cara do Alberto Martins, eu só acho gato. Alberto é muita hora. No baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro. Agora! E aí, sapinhos humildes? O Leonardo Humildes também por aqui, ó. Eu vou te sarrando, você vem gozando. Eu vou te sarrando, vou te sarrando. Caralho. Vem de quatro. Vem de quatro. Bota a mão do baco, baco. Tira a mão do ruco, baco. Cheiro de perfume bom. Ei. Cheiro de marala boa. Ei. Tu tá na gaiola, várias malandras jogando. Ei. Não vem! Amigo faturando, ei, tu tá na gaiola. Senta! Vem sentando e rebola. Ei, tá na gaiola. Ei, tá na gaiola. Sentando, sentando e rebola. A Camille que tá aqui, quebrando tudo também, essa ligação. Sentando, vai deixar o Bill doidinho. Vai descendo a danadinha. Vamos lá! A Camille quebra tudo! Música boa, vale, vale da pena. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Tu chupa, tu morde, Marlon. E os amigos, profissional. Os dois, tu morde. Amigo, de Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu te vejo no baile e já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca. E agora, e agora? Toma, toma, toma, toma. Três, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? E canta, canta, canta. Sandu, dá uma vaia na galera do Remo que perdeu hoje, meu irmão. Eu sou remista, mas não dá em nada. Galera do Paysandu, dá um gritão aí. Repai, repai. Não tem jeito, então bora. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Acho que eu tô mordido que eu perdi pro doidinho a aposta aqui. Bundinha pra mim, vai, joga, joga, joga, bundinha. Vai, bundinha! Esse é os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir, no segundo. Agora eu quero ver tu que caixa, sabe? No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica. Te via, quer cansar. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Ah, tu não quer, pica, né? Pica, pica, pica. Mas eu só quero ser feliz. É